ficam. Mas eu fico à espera até que venham lá de cima. Espero até que venham de segundo sol e uma nave espacial. Busco no escuro do céu algum sinal. Me tire desse caos, leve pra longe daqui. Algo aqui não anda bem, sei que vocês vêm daí. Ainda há esperança, aqui dentro eu fui formado. Então retire os poucos puros antes que sejam contaminados. Ou pelo menos mude o destino do mundo de novo. E não, geneticamente só o povo. Extremo equilíbrio mantém nosso plano escravizado. Relatam misturas de raças, trapaças, desgraças. Longínquas, galáxias, traço história dos antepassados. Atlânticos, lemurianos, nós perversos arianos. Criamos nosso caminho equivocado. Não seguirei o mesmo erro dos que na enchente pereceram milênios atrás. Mas como anularei meu ego e outros milhares de cegos, se sedentos de ambição, de amor nem falam mais. Seres habitantes de estrelas brilhantes, eu já fui um desses seres em vidas distantes, passadas. E hoje minha alma reencarnada rompe o barbante fino que separa o real do restante. Elevo minha frequência e levo minha essência adiante. Visito outras dimensões em um sonho constante. Eles não vão te levar se tu espera do exterior. Só quero me elevar, deixar essa esfera inferior. Sei que eu não sou daqui, só eu enxergo a luz. Se não conhece o que é amor, não fale de Jesus. Me busquem. A terra é um circo de horrores. Me arrisco, subo no tronco, espero discos voadores. Por que eles mistificam? Mas eu fico à espera até que venham lá de cima me buscar. Eles mistificam, mas eu fico à espera. Mandei avisar que em casa não vou mais voltar. Já não precisa me esperar, me despeço.